equipe Superdifusora deseja um lindo dia. Um dia com flores pelos caminhos que você percorrer, com gente feliz ao seu redor, com chuva de sorrisos e olhares que vêm da alma. Não importa se grandes notícias não virão hoje, mas que também não venham as más. Que seu dia seja de paz, que você esteja em paz e que olhe os problemas de cima e as pessoas que você convive com o olho no olho. Que as palavras do dia sejam leveza, doçura, calmaria, tranquilidade. E que suas próximas horas sejam carregadas de pensamentos positivos e muita paz no coração. A equipe Superdifusora vem lhe desejar um ótimo dia. Preparamos uma programação especial para você. Fique com a gente. Se ligue na Superdifusora 960M. A Rádio do Coração. ZYJ 813, Rádio Super Difusora, ondas médias, frequência de 960 kHz, Xanxerê, Santa Catarina, a emissora mais potente da região. Bom dia, muita música, alegria e informação. Bom dia, Super Difusora. Bom dia, Super Difusora. A Rádio Superdifusora informa aos seus ouvintes que o programa a seguir é redigido, editado e apresentado sob responsabilidade exclusiva de seus idealizadores. A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Libertação. Órgão oficial e informativo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sede mundial localizada, Avenida do Estado, número 5000, São Paulo, capital. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o principal objetivo do programa Voz da Libertação e da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Levar você cada vez mais perto de Deus. Pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, pertinho do Pai. Recebeu desse Galileu tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Hoje, dia 12 de julho de 2021, já está entrando no ar mais uma vez o programa Voz da Libertação aqui na Superdifusora de Xanxerê. Esse programa é um órgão oficial pertencente à Igreja Pentecostal Deus Amor, que tem a sua sede na Avenida do Estado 4568, na Baixada do Glicério, São Paulo, capital. E na responsabilidade da nossa irmã Irene Miranda. E aqui na cidade de Xanxerê, a Igreja Deus Amor Ela está situada na Rua Marechal Borman, número 75, na responsabilidade do pastor Paulinho de Ávila. E quem tem a alegria e o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, diácono Paulo Calegari. Amados ouvintes, nós glorificamos e louvamos o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo por tantas bênçãos, por tantos milagres que Ele tem feito na nossa vida. E eu quero agradecer a todo o povo que compareceu ontem aqui na Igreja Deus Amor. Aquela grande massa humana esteve recebendo as orações do servo de Deus, esteve recebendo as bênçãos do Senhor. E também eu estive lá na cidade de Entre Rios, onde Deus tem abençoado. Deus tem feito a obra gloriosa. E eu quero chamar a tua a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos diz lá no livro de João, no capítulo 8 e no versículo 31, o próprio Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres em mim, e se creres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amado ouvinte, você que está em sintonia com a Superdifusora, eu quero dizer para você permanecer em sintonia, que nós, no decorrer desse programa, estaremos anunciando as concentrações já marcadas pela Igreja Pentecostal Deus Amor, aonde você é convidado especial para participar, para receber as orações, receber os milagres, bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no final desse programa estaremos orando a Deus em teu favor, para que assim o Senhor venha fazer um milagre na tua vida, que o Senhor venha honrar a tua fé, resolver o teu problema, curar a tua enfermidade, repreender a macumba, repreender a feitiçaria. Então eu convido você para permanecer em sintonia, e aonde estaremos anunciando as concentrações. Então, amado ouvinte, eu quero convidar desde já, hoje à noite, aqui na igreja, na Rua Marechal Borman, número 75, aquela concentração de oração, aonde estão ali os vasos orando, buscando ao Senhor. E amanhã, a partir das 19 horas também, aquela reunião, aquela concentração onde está ali o servo de Deus, pastor, orientando a Santa Igreja acerca do caminho que devemos andar. E na próxima quarta-feira, a partir das 14h19, aí as grandes concentrações, aí estão ali os vasos de Deus, os servos de Deus ali para pregar a palavra de Deus, para orar a Deus em favor de todo o povo que ali comparecer. E também na sexta-feira, em dois horários, a partir das 14h19, o prosseguimento da campanha, aonde Deus está abençoando e você é convidado para receber a bênção, milagre. E também no próximo sábado e no próximo domingo, aquelas grandes concentrações de fé. E nós vamos ouvir um hino para a glória do Senhor nosso Deus e nosso Pai. Cristo está voltando, está chegando a hora da nossa partida. Falsos profetas já veio a pregar as falsas doutrinas pra te enganar. Estão liberando um aparelho da besta fera que a televisão traz um inferno pra tua casa. Só mostra crime e prostituição. E o missionário Davi Miranda, um vaso puro de cor. coração está combatendo com este pecado. Ele está zelando da tua salvação. Falsos profetas, estamos vendo nação contra nação, estamos vendo fome, peste, guerra, estamos vendo irmão contra irmão. É as profecias que já estão cumprindo, que Jesus disse para André e João. Quando estas coisas viessem a acontecer, era o princípio da tribulação. Alerta, igreja, Cristo está voltando. Está chegando a hora da nossa partida. Falsos profetas já veio a pregar as falsas doutrinas para te enganar. De Lucas, verso 33. Abra a vossa Bíblia e lê com atenção as profecias que Jesus nos disse. Faça o céu e a terra e as tuas palavras não. Alerta, igreja, Cristo está voltando. Está chegando a hora da nossa partida. Falsos profetas já veio a pregar as falsas doutrinas para te enganar. Amados ouvintes, nós vamos ouvir nesse instante parte do testemunho da nossa irmã evangelista Isabel Ferreira, e eu convido você para você ouvir, para a glória do Senhor, para ouvir o testemunho que ela conta da que Deus fez na sua vida. Eu tive essa oportunidade de crescer na presença do Senhor, mas quando chega a fase da adolescência, a gente sempre tem curiosidade nas coisas do mundo, a gente sempre tem curiosidade de saber. E por mais que eu nunca frequentei um baile funk, por mais que eu nunca frequentei um baile funk ou frequentei uma festa mundana, todas as vezes que tinha alguma festa, meu pai que nos levava. Mas a nossa mente, claro, sempre tinha como que será que é o mundo? Como que será que é a vida fora da igreja? Mas graças a Deus eu nunca tive essa oportunidade, mas os pensamentos vinham, porque as setas vinham. E eu tinha sonhos terríveis, que eu estava caindo de prédio, que tinha monstros correndo atrás de mim, que eu estava sendo morta. Então, assim, era cada coisa. E na minha infância ainda, eu tive uma enfermidade. Eu brincando de pular corda, tinha um cachorro que ele dormia em cima dessas cordas, mas como a gente era criança, a gente pegou essa corda e começou a brincar. E eu peguei uma micose na cabeça, tão terrível. Lá em Minas Gerais, a gente fala peladeira, que é uma enfermidade que cai o pelo do cachorro todinho. E aonde a corda foi passando na minha cabeça, todo o meu cabelo caiu. Olha, eu passei por isso, mas graças a Deus, o Senhor me curou. Hoje eu tenho uma juntinha de leão, né? Mas naquela época meu cabelo caiu quase todo. Eu passei luta com... tinha muita enfermidade. O médico chegou a falar com a minha mãe que se ela não tratasse a minha anemia, ia gerar uma leucemia. Então, ao mesmo tempo que eu era carregada de alegria, ao mesmo tempo que eu era carregada de paz, eu também tinha enfermidades. Tão nova, eu já sofria com enfermidade, meu cabelo caiu, tive essas feridas na cabeça devido a essa corda que estava infectada. Mas assim, o diabo ele já tinha um plano traçado para me destruir. Mas um dia, Uma jovem falou comigo assim: ô Isabel, vamos lá na igreja Deus Amor, que lá eles revelam, lá eles adivinham. Na verdade, ela não falou revela, ela falou assim: lá eles adivinham. E eu fui num sábado, e naquele sábado era o culto jovem. Tinha três meninas lá que estavam pregando e orando por revelação. E essas meninas, quando elas estavam lá no altar, eu cheguei, sentei lá no timbão, e elas pregavam, elas pulavam, elas falavam em mistério. Uma delas caía até no chão, assim, de tanto poder naquela época que elas sentiam. E quando foi na hora das revelações, a menorzinha, que eu acho que tinha 11 anos de idade, falou assim: aqui tem um adolescente, você tem pesadelos terríveis. E o diabo manifesta através desses pesadelos para te deixar apavorado e perturbado. Mas a partir de hoje, nunca mais você vai ter esses sonhos. Aí um levanta a mão, outro levanta a mão, um levanta a mão. E eu levantei meio que assim. Ela falou: é você mesmo, vem aqui que eu quero orar por você. Aí elas oraram por mim. E eu voltei para casa. A amiguinha que me chamou não percebeu nada, mascou chiclete o culto todo. Mas eu voltei para casa aquele dia diferente. Eu falei assim: meu Deus, mas como? Meu Deus, eu falo hoje, né? Mas eu falo: que trem estranho, né? Mineiro fala trem. Falei: que trem estranho, essas meninas adivinham. Como que ela descobriu que eu sonhava que tinha monstro atrás de mim, que eu tava caindo de cabeça pra baixo do prédio? Como que foi? E aí, eu lembro que no outro dia de manhã, eu procurei na escola aquelas meninas que tinham pregado, porque elas não eram daquela congregação. Eu morava próximo àquela congregação, mas elas eram de uma congregação a mais ou menos uns 1.000 metros daquela congregação. Tinha outra congregação também, Deus e Amor. E elas não eram dali, elas estavam pregando naquele sábado. Só que quando eu cheguei na escola, eu falei assim: o quê? Essas meninas só podem estudar nesse colégio. Irmãos, por incrível que pareça, elas estudavam no meu corredor e eu nunca tinha visto aquelas meninas. Aí eu me achei a elas no recreio e falei assim: eu quero ir na igreja de vocês. E vocês congregam naquela igreja que eu fui ontem? Ela falou: não, a gente foi lá pregar. Eu falei: então eu quero ir na igreja de vocês. Aí ela falou assim: então me espera em tal lugar que eu vou passar lá e vou te buscar. E marcamos lá 18 horas, porque naquela época os jovens chegavam cedo na igreja para orar. Era mais ou menos umas 18 horas, mais ou menos umas 17h30, já ficavam até as 19h. E foi passando 18h30, 18h40 e nada. Só que mais ou menos ela me falou onde que era a igreja. Então eu segui andando. Quando eu cheguei lá, elas estavam todas lá e elas falaram: nossa, eu esqueci de te buscar. Mas o culto foi maravilhoso. E uma jovem também tinha pregado nesse dia. Aí quando terminou o culto, essa adolescente fez o apelo, falou: tem alguém para aceitar Jesus? E na hora eu levantei a mão. Aí o pastor da igreja já conhecia minha mãe. E ele falou assim, ele me chamou de Belzinha pelo telefone: ô Belzinha, você não precisa aceitar Jesus, Belzinha. Sua mãe, a irmã Nilda, já é crente da Assembleia de Deus. Não, essa daqui, eu creio que você está reconciliando com Deus. Mas no fundo, ouvintes, eu estava aceitando Jesus, porque eu tinha sonhos terríveis. Eu acordava nervosa. Eu era um adolescente que já acordava nervosa. Hoje eu sou bem alegre, né? Mas eu já acordava nervosa, porque eu acordava todos os dias com dor de cabeça. Eu sofria de anemia. Às vezes eu chegava do colégio, que eu estudava de manhã, chegava 11 horas. Eu dormia até umas 5 horas de tanta anemia que eu tinha. Eu não tinha força para brincar. Eu sofri muito com anemia na minha infância. Então assim, eu queria aceitar Jesus para ter saúde, para ter paz. E eu aceitei Jesus. Só que o pastor não me viu como se eu tivesse aceitado Jesus. Ele me viu como se eu tivesse naquele dia reconciliando com Deus. Aí o que aconteceu? Eu peguei e voltei pra casa. Eu falei: mãe, você tem Jesus lá na Deus e Amor? E ela falou assim: minha filha, mas você já é crente. Eu falei: não, mas agora eu sou da Deus e Amor. Amados ouvintes, então nós vimos aí parte do testemunho da nossa irmã Isabel, né, que ela conta o seu testemunho. É um testemunho muito extenso, mas para a glória do Senhor nós ouvimos parte do testemunho. Quem sabe, amado irmão, quem sabe, amada irmã, você sofre de algum desses males, que nem ela contou aí, que ela sofria insônia, pesadelos que ela sentia, que ela sofria tanto no sonho, ela sofria tanto. Mas Deus libertou ela, Deus libertou também daquela anemia que ela sofreu tanto. Hoje ela é uma pregadora muito usada nas mãos de Deus, e quem sabe, amado ouvinte, você também gostaria de receber as bênçãos, receber o milagre, receber uma transformação de Deus. Por isso que eu convido você para receber, para comparecer na Igreja Pentecostal Deus Amor, e nós vamos ouvir mais um hino para a glória do Senhor nosso Deus e nosso Pai. Já deu a partida, está na hora de nós embarcar. Quem tem passagem espere na igreja, e quem não tem não pode viajar. Bem-vindo, bem-vindo, está na hora de Jesus voltar. Partindo, partindo, Jerusalém é o ponto final. Esta passagem Jesus dá de graça, peça com fé e receberá. Leia a Bíblia, os seus ensinamentos, e nesse trem pode embarcar. Bem-vindo, bem-vindo, está na hora de Jesus voltar. Partindo, partindo, Jerusalém é o ponto final. Em santidade vivemos em Cristo, assim com Ele podemos morar. Somos herdeiros da mansão celeste, sua promessa jamais falhará. Bem-vindo, bem-vindo, está na hora de Jesus voltar. Partindo, partindo, Jerusalém é o ponto final. Jerusalém é o ponto final. Jerusalém é o ponto final. Jerusalém é o ponto final. Cantai a Deus, cantai louvores em seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Participe de uma concentração na Igreja Pentecostal. Deus é amor, e sentirás a mão de Deus pelejando por você. Quero chamar a atenção nossos irmãos que moram ali no bairro Pinheiro, bairros próximos, bairros adjacentes, para as grandes concentrações. Hoje à noite, a partir das 19 horas, daqui uns minutinhos mais, aquela grande concentração, ainda aí estarão os servos de Deus ali pregando a palavra de Deus, orando em favor do povo que ali comparecer. E também na próxima quinta-feira é o sábado, na segunda, quinta e sábado nós temos aquelas concentrações de fé. E também ali na cidade de Faxinados Guedes, a Igreja de Deus Amor, ela está na rua 20 de Janeiro, número 1252, no centro, é com culto diariamente a partir das 19 horas. Então você é convidado para participar, receber a bênção do Senhor. E lá na cidade de Entre Rios, eu mando a paz do Senhor para nossos irmãos que estão em sintonia. É, a Igreja Deus Amor, ela está na rua Guarani 535, com culto todas as quintas e domingo, aonde estão ali os vasos de Deus para pregar a palavra de Deus e orar em favor de todo o povo. Também eu chamo a atenção nossos irmãos na cidade de São Domingos. A Igreja Deus Amor, ela está na rua Benjamin Constante, número 1814, no bairro Ari Lunar, de culto quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas. E nessa sexta-feira, eu já confirmo a minha presença, estarei ali para pregar a palavra de Deus, para orar a Deus em favor de todo o povo que ali comparecer e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então você é convidado para assim receber a bênção, receber a oração, onde nós estaremos ali para pregar a palavra de Deus, para orar a Deus em teu favor. Então você é convidado para assim participar. E também ali na cidade de Xaxim, a Igreja Deus Amor, ela está na Avenida André Lunardi, número 1795, no bairro Ari Lunardi, culto todas quartas, quinta, quarta, sexta e domingo a partir das 19 horas e quinta-feira a partir das 14 horas. Então você é convidado para assim participar, receber a oração dos vasos de Deus, do servo de Deus, aonde eles estarão orando a Deus em teu favor, para que assim você receba a bênção, receba o milagre, conforme nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Isabel, e é tantos milhares de testemunhos, milhões de testemunhos de gente que conta a bênção, o milagre que recebeu do Senhor, e você pode ser a próxima pessoa a contar a bênção, o milagre do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado vinte, eu quero meditar um pouquinho contigo na palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 24. Diz assim a Bíblia: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos, despedido tudo quanto tinha e nada lhes aproveitado, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia-se: tão somente tocar nos vestidos eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no coração e no seu corpo já estar curado daquele mal. Então, amado vinte, essa mulher, ela tinha gastado tudo quanto ela tinha, diz a palavra de Deus, com a medicina, com os médicos, e nada tinha adiantado. Pelo contrário, tinha ido mal a pior, estava pior. E quem sabe você é uma pessoa que também está gastando com a medicina e nada resolve. Quem sabe você já faz de tudo. Já tomou remédio, já de todo tipo de remédio que até ensinaram, que o médico receitou. Quem sabe você faz até caminhada, correria, não somos contra, né? Cada coisa no seu lugar. Mas quem sabe você já lutou de tudo, foi até em curador, benzedor e nada adiantou. Eu quero apresentar você para Jesus, para você, e eu estarei orando a Deus nesse instante. Aproxime do seu aparelho e o receptor, estaremos orando a Deus em teu favor. Senhor Jesus amado, Olha, meu Deus, para essa pessoa que está ouvindo o programa de rádio nesse instante, Pai. Olha, para meu Deus, para essa pessoa doente, problemática, Senhor. Quem sabe já tem gastado com a medicina e não tem conseguido êxito. Não tem conseguido a cura, meu Deus. Mas ela está orando juntamente conosco, crendo no milagre nessa hora, ó Pai. Faz um milagre nessa vida, repreende agora essa enfermidade, Senhor. Pelo sangue de Jesus, sai a enfermidade. Sai agora toda a enfermidade que está causando essas dores. Em nome de Jesus, esses demônios que colocam insônia nessa pessoa. Em nome de Jesus, sai espírito da macumba. Esse demônio que está lutando para destruir esse lar, para destruir essa família, para jogar um para o outro, para um lugar, para um lado e outro para o outro, quer jogar a esposa para um lado, o esposo para o outro, os filhos para o outro. Eu te repreendo agora no nome de Jesus, saia dessa vida, Satanás. Saia agora, espírito da macumba, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, venha fazer um milagre agora, Senhor Jesus. Olha, meu Deus, para essas pessoas, quantas estão orando em favor dessa pessoa que está no hospital. Senhor, visita essas pessoas do hospital. Em nome de Jesus, faz um milagre, cura agora essa pessoa, até mesmo desenganada pela medicina. Cura agora, meu Deus. Cura agora, em nome de Jesus. Meu Deus, venha abençoar, Senhor, esse agricultor, essa pessoa que lá do sítio, lá da chácara, meu Deus, que estava desanimando, tanto trabalho, tanto luta, tanto batalha, não tem conseguido prosperidade, não tem conseguido êxito. Repreenda esse demônio da miséria, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, meu Deus, faz um milagre, unge essa vasilha com água, essa peça de roupa. Eu quero te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa Voz da Libertação. Volto a ouvir amanhã, nessa mesma emissora e nesse mesmo horário. E quem se despede com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Diácono Paulo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Desse Galileu tão humilde, manso profeta. O programa que foi ao ar é de inteira responsabilidade dos seus apresentadores.